Começo assim, um neguinho devagarinho faz um delito. Celular, padaria, ficha paia no distrito. Eita vida louca, ficha paia no distrito. Túmulo, sangue, sirene, choros e berros. Começo assim, um neguinho devagarinho faz um delito. Celular, padaria, ficha paia no distrito. Eita vida louca, ficha paia no distrito. Túmulo, sangue, sirene, choros e berros. Começo assim, um neguinho devagarinho faz um delito. Celular, padaria, ficha paia no distrito. Quer saber de escola, esqueceu até da bola. O videogame, a bicicleta, trocou por uma pistola. Vida de bandido, não vê a luz do sol. De dia tá dormindo, à noite tá no sinal. Esperando um vacilo, um sinal vermelho. Quem tá dentro vê o bico da quadrada no espelho. Reagir, nem pensar, a lei dificulta. A pena no Brasil, a menor é curta. 3 anos é o máximo por tirar uma vida. Sem medo ele entra de vez na vida bandida. Droga pra vender, droga pra usar. O celular ripado e os contatos pra comprar. Patrocina as doninha que adora um bandido. Big Night, Red Bull e um chaveco no ouvido. Na internet vejo uma pá de Orkut de luto. Aqui o bicho pega e o sistema é bruto. Sofrimento como sempre. Fica pra coroa que sonhava em ver o filho tranquilo, de boa, fazer o que? Caminho curto, tragédia na avenida. Crime tem uma pá, querendo sua vida. Vai lá e joga fora a vida que é o bem maior. Se você não valoriza, outro que não vai ter dó. Começa assim, o neguinho devagarinho faz um delito. Celular, padaria, ficha paia no distrito. Eita vida louca, ficha paia no distrito. Túmulo, sangue, sirene, choros e berros. Começa assim, o neguinho devagarinho faz um delito. Celular, padaria, ficha paia no distrito. Eita vida louca, ficha paia no distrito. Túmulo, sangue, sirene, choros e berros. Tudo é da forma que você deseja. Mulher e cerveja, droga sobre a mesa. Fraqueza, o homem é mulher e dinheiro. Sem isso, mente fraca cai no desespero. Sem dinheiro não tem cama, sem trampo não tem grana. Sem coragem pra trampar o crime, te leva a lama. Mina de balada, não é namorada. O carinho equivalente ao quanto tem de numerada. Cair no crime, eu sei, nunca foi bom. Querer marcar presa pra aquela lá de batom. Que te olha diferente depois que te viu armado. Falsidade no sorriso e você tá ligado. Cai pra ver se ela vai te levantar. Morre pra ver se ela vai chorar. O final dessa parada é sempre desse jeito. Uma mãe desesperada e uma pá de terra nos peitos. Começa assim, o neguinho devagarinho faz um delito. Celular, padaria, ficha paia no distrito. Eita vida louca, ficha paia no distrito. Túmulo, sangue, sirene, choro de berço. Começa assim, o neguinho devagarinho faz um delito. Celular, padaria, ficha paia no distrito. Eita vida louca, ficha paia no distrito. Túmulo, sangue, sirene, choros e velas.